Eu não estou incorporado nele. Eu estou canalizado. Vai ter dia que eu vou estar incorporado, vai ter dia que eu vou estar canalizado. Eu posso estar incorporado e falar canalizado, porque eu posso incorporar, desincorporar, canalizar, descanalizar, incorporar, desincorporar, canalizar. Não há limites para a canalização. Não há limite de tempo. Eu posso ficar falando através dele 10 horas. A gente só para por causa do corpo físico dele, para não esgotar o corpo físico dele, porque ficar em pé, andando para lá e para cá, falando, cansa. E a gente não quer exauri-lo. Então, quando ele está canalizado, quem fala é o Osho. É o Osho. Agora é o Osho. Mas pode ser numa outra canalização, Akhenaton, Nefertiti, ou outros. Ou pode ser o Osho agora, eu posso sair, o Akhenaton pode entrar. Ou Akhenaton pode sair, a Nefertiti entra. Ou pode sair a Nefertiti e vir um extraterrestre. Só que tudo que eu falo não dá para ele segurar tudo. Não dá para ele segurar tudo. Tem momentos que eu quero falar alguma coisa e às vezes é alguma coisa forte e eu sei que é forte. Então eu dou uma paradinha e eu falo para ele: eu vou falar isso, pode? Aí ele conversa comigo e diz: é, vamos dar uma modificadinha, né? Vai pegar muito pesado. Né? Ou então ele fala: deixa, isso aí pode. Então quando ele fala, quando ele para de falar, tem um diálogo meu com ele, mental. Só que não importa que eu fale que tem um espírito canalizado com ele, não importa. Tudo que eu falar, seja as pessoas gostando ou não, quem vai sofrer a pancada, ou o elogio, ou o abraço, ou o amor, é ele. Ou o ódio ou o amor é ele. Se você for num boteco encher a cara, você não vai beber sozinho. Vai vir um monte de espírito se acoplar na tua aura, você vai entrar num processo de simbiose espiritual. A sua aura, o seu ectoplasma vai estar carregado da substância etílica, do álcool ingerido. Os espíritos desencarnados que são viciados em bebida alcoólica vão se acoplar em você, se alimentar do seu ectoplasma para poder sentir as sensações que a bebida dá. Só que os espíritos estão desencarnados, então eles não vão ter problema de fígado, de rim, de estômago, eles não vão ficar doidões. Quer dizer, fica, né? Mas não faz mal, porque eles não têm corpo físico. Quem vai ter problema de fígado, problema de estômago, de rim, é você que está encarnado. Se um espírito, num processo de subjugação, subjugar uma pessoa que está em sintonia com ele, subjugar mesmo, bem forte, e a pessoa, ele praticamente incorporar com tudo na pessoa, tirar a consciência dela, e o espírito cometer um crime usando o corpo da pessoa, assassinar alguém, aí depois que ele cometer o assassinato, ele desacoplar da pessoa e a pessoa se vê na cena e não vai saber o que que aconteceu, porque ela vai ter perdido a consciência. Quando a polícia chegar, quem é que vai preso? O espírito que subjugou a pessoa ou a pessoa? É a pessoa. Então, vocês percebam que o Pedro, para fazer o que está fazendo aqui junto conosco, ele tem que pagar um preço, né? Ele tem que pagar um preço. Porque quem está aparecendo aqui não é o Osho. O Osho é invisível para os encarnados. Quem está aparecendo aqui é o Pedro. E tudo que está sendo falado está vindo através do Pedro. Então, a retaliação, quando não gostarem, vai ser em cima de quem? Pedro. Se todo mundo amar e gostar, o amor, os abraços e os elogios, os obrigado, vai vir para quem? Para o Pedro. É assim que funciona. Você quer falar? Quer. Pode falar. Apresente-se para eles, porque está acontecendo algo diferente aqui hoje, né? Tá. É a primeira vez que eu venho aqui, não, menina. Enchi os sete trevas. Eu vim para falar um assunto muito sério. Já está sendo dito. Está sendo falado, ensinado. Só através de livros, não. Através também nas reuniões mediúnicas que muitos frequentam e não entendem nada do que é falado. Vai ter que providenciar algo diferente para isso, hein? Muito curto. A palavra responsabilidade. Não vai dar, não. Vai ter que ser o outro, hein? O Pedro avisou. Ninguém quis ouvir, tudo bem. Vocês então, sabem. O espírito pede, hein? Como sempre. Vou repetir de novo. Responsabilidade. Essa palavra e o que ela significa ter sido dito, falado o tempo todo e não está sendo entendido. É como eu disse pro irmão. Um espírito testifica o outro. E o assunto que eu queria falar, ele só me deu a deixa. Vocês acham que a incorporação nessa menina é consciente ou inconsciente? Totalmente consciente. Ela está aqui, presente. E é assim que acontece. Precisamos trabalhar porque eu não faço nada sozinho. Nos chakras dela. Que eu pudesse estar falando agora. E não estou aqui sozinho. Porque nós nunca trabalhamos sozinhos. Aonde tem um, tem dois, tem três, tem quatro, tem cinco, e assim vai. Porque o trabalho é sempre em conjunto. Eu, Exu Sete Trevas, não faço nada sozinho. Faço com auxílio, com a ajuda dos meus irmãos e companheiros. Uma água pro Pedro, por favor. É como foi dito sobre responsabilidade. Obrigado. Citado aqui pelo meu irmão. E sabe por quê? O trabalho está sendo dessa forma consciente. Para que não aconteça justamente o que foi dito e citado aqui por ele. Porque esse tempo já passou. Vocês estão evoluindo. O planeta está evoluindo. Acabou. A hora de delegar responsabilidades somente para nós. Achar que nós podemos resolver todos os seus problemas. Se nós estamos do lado de cá, também estamos debaixo das leis divinas. Vai ser diferente com vocês, porque a lei é a mesma para todos. No planeta de regeneração, a mediunidade, o trabalho é em conjunto. Encarnado para com o espírito, quando eu me falo encarnado. É porque cada planeta, cada ser, no seu planeta, mediante a sua dimensão, a dimensão que ele vibra, ele está. Encarnado na sua dimensão. E muitos não entendem a profundidade disso. Ele tem um corpo físico na sua dimensão, assim como vocês têm um corpo físico aqui na dimensão de vocês. O trabalho é em conjunto, é consciente. Porque vocês precisam aprender a tomarem decisões, precisam aprender a fazer a parte de vocês que nós não podemos fazer. E para que nós possamos fazer a nossa parte, é necessário que vocês se dediquem, porque agora, como as incorporações são conscientes, estamos nesse processo. E a maioria é assim. É necessário que o médium estude, melhore. É necessário que o médium se reformule. Vocês acham que reforma íntima, reformulação é feita somente por vocês encarnados aqui? Nós também do lado de cá. Nós também do lado de cá. Porque o trabalho do lado de cá é mais intenso. do que o trabalho de resgate, de ajuda, de auxílio em muitos lugares. E olha que vocês acham que foi forte. Vocês não sabem o que é forte. Vocês não sabem como acontece. Se vocês pudessem ver, e alguns sabem do que eu falo, sabe que o bicho do lado de cá pega, não é não? Sabe como é que é? Como é que nós temos que fazer? E muitos que estão me ouvindo sabem do que eu falo. É porque não é permitido pela misericórdia que vocês vejam, até mesmo para aqueles que têm mediunidade ostensiva, que vejam realmente como é. Porque se vê, não aguenta. Depois a gente tem que ter todo um trabalho para ajudar. Porque os poucos, muito poucos, que já viram, entendem. O que está nos livros é muito pouco da realidade. Aí vocês pedem até os que estão expandindo suas consciências. Pedem. Pode mandar. Pode mandar. Pode trazer mais. E quando a gente traz, fica como fica. Reage como reagem. E como é que nós vamos trazer toda a realidade se ficam da forma como ficam? Ainda pedem? Deus é muito sábio em mandar a contas gotas. Quando eu falo contas, são contas. Não é conta, não. São contas gotas. Em parcelas, em cada momento, cada estágio evolutivo deste planeta e desta humanidade. E eu me incluo nela, porque também já estive assim da mesma forma que vocês. Meu trabalho do lado de cá, vou usar essa palavra para vocês entenderem, é pauleira. Com amor. Mas é como vocês costumam dizer, tiro, porrada e bomba. Porque vocês acham que as trevas não têm a sua milícia, não têm os seus soldados. Tem aqueles que precisam serem resgatados, os sofredores, que nós auxiliamos, ajudamos. Eu tô na linha de frente, junto com aqueles que eu trabalho. E sabe o que, que nós fazemos? Abrimos caminho para aqueles que são responsáveis por auxiliar. Porque se não abrirmos o caminho e não pegarmos aqueles que devem ser pegos para serem levados, muitos deixam de ser auxiliados. Aí procuramos a dedo. A dedo. Médiuns. Capacitados, aptos. Para nos auxiliar nessas empreitadas. Porque essa empreitada não é para qualquer um. A maioria vai só para auxiliar os sofredores. Entendem? A maioria só vai para auxiliar os sofredores. Porque para ficar na frente de batalha são poucos. Junto conosco, porque nós precisamos. Indeterminados afazeres, indeterminadas obras, vou falar assim, situações. Nós precisamos do médium. Como meu irmão costuma dizer aqui, com o saco roxo. E para o médium ser usado como instrumento na frente de batalha. Esse precisa se capacitar muito mais. Entendem? É fácil para nós, é fácil para mim, Exu Sete Trevas, usar essa médium na incorporação. Mas o que ela veio fazer? E quem ela é? Eu não tenho como usá-la na frente de batalha. Então eu respeito, nós respeitamos. Porque ela é mais de auxílio. Diferente dos meus dois irmãos aqui, presentes. E mais alguns. Mas para isso acontecer, e estou sendo repetitivo, time que tá ganhando não se mexe. O que vai acontecer sábado e domingo é sério, hein? É sério, hein? Se tiver esse tipo de problema, vai atrapalhar o cronograma da espiritualidade, hein? Porque tem um cronograma, hein? Tem. E tem que ser comprido, hein? Tem um microfone. Tem que ser comprido, hein? Eu seguro, pode deixar. Tira aí. Cristo tá felicíssimo agora. Tá deitando e rolando lá em cima de alegria. Entenderam? Ver alguém. Sobre responsabilidade mediúnica. Providenciamos para que essa pessoa venha. Ele vai chegar. E vai dar a aula que todos precisam entender o que é responsabilidade mediúnica. Só vim avisar e abrir o que ele vai falar. E ele vem de longe. Longe. Porque está se capacitando. Estudando. Se preparando. Trazer este ensinamento para todos, todos, a abertura já está sendo feita, já foi feita da palestra. Quando ele chegar, na hora certa, no momento certo, para vocês entenderem, todos entenderem o que eu acabei de dizer aqui e o que o meu irmão vai continuar. Agradeço a oportunidade. Exu Sete Trevas. Laro Exu. Existe um ditado que ele diz assim: em time que está ganhando, não se mexe. E existe um outro que diz assim: o profeta na sua casa nunca terá honra. Aí quando o profeta, que tem profetas e profetas, tem profetas menos evoluídos, mais ou menos evoluídos e muito evoluídos. Quando são profetas muito evoluídos, que ele percebe que o que ele está falando não está sendo ouvido, sabe o que ele faz? Ele fica calado, porque ele está vendo que se ele falar, vai dar problema. Aí, como ele já está num nível bem alto, Aí ele fala, tá bom, tá legal, ficou bom, mas ele sabe que não está. Ele tá falando que ficou bom, que ficou legal, quem não quer discussão? Porque tem gente que é cabeça dura, teimosa, tem gente que... tudo que eu falo tá certo. É isso, eu penso. Aí, espíritos quase angélicos, silêncio. O Cristo, quando ele via que não tinha diálogo, silêncio total. Vocês acham que ele discutia? Que ele ia brigar? Vocês acham que um espírito que acabou de se iluminar vai entrar em fúria? Vai ficar com o coração assim, de raiva? Não vai, não. Ele ama. Não, não, desliguei já. Ele ama. Ele ama. Ele ama você profundamente. Você, você, você, você, você, como se fosse a mãe dele. Até mais, hein? Como se fosse... E olha que ama muito a mãe, hein? Então, vamos lá, né? Vocês gostam de fazer oração? Oração é bom, né? Alguém aqui já ouviu falar em oração forte? Nossa, essa oração aqui é muito forte, né? Essa oração aqui é muito forte. É a oração que é forte? Ou é a convicção de quem está orando e a crença pessoal de que a oração vai dar certo da pessoa que está orando? O que é forte? É a pessoa que está orando ou é a oração? Não existe oração forte. Não existe oração forte. Tem Salmo 23, Salmo 91, que as pessoas gostam. Tem a oração de São Jorge. Se o cara pegar a oração de São Jorge, o Salmo 23, o Salmo 91, e ele ler com disciplina mental, com força mental, e com convicção plena de que ele vai ser protegido por aquela oração que ele está fazendo, ele ter a crença pessoal de que aquilo ali vai protegê-lo, vai protegê-lo. Ele cria um campo de proteção ao redor dele e faz uma proteção energética e psíquica quando ele faz aquela oração. E essa proteção é reforçada quando ele continua fazendo. Daqui a uma hora ele faz de novo, daqui a 2 horas de novo. Ele está falando, me protegendo, está me protegendo. Lanças não me perfurarão, correntes se arrebentarão, meus inimigos não vão me enxergar. Realmente, não vão enxergá-lo na rua. Os maus. Isso é magia. Oração é magia. Tanto para o bem como para o mal. É magia. Você é médium. Você está numa casa de caridade trabalhando para a luz, para o bem, para os seus irmãos. Você quer aplicar passe magnético. Você quer aplicar passe magnético nos seus irmãos. Com muito amor e muita boa vontade, isso é o suficiente? Amor e boa vontade? É essencial que se tenha amor e boa vontade. É importantíssimo, mas não é o suficiente. Eu vou explicar agora. Você tem vício? Só o amor e a boa vontade não vai ser o suficiente, não. Você gosta de fumar cigarro? Se você fuma cigarro, mesmo que seja pouco, basta um, tá? Metade de um, basta um pouquinho. Ah, uma vez por semana eu fumo um. Tá fumando cigarro. No seu duplo etérico, no seu ectoplasma, ele vai estar impregnado do alcatrão e da nicotina. Se ele estiver impregnado de alcatrão e nicotina, você não pode aplicar o passe magnético no seu irmão, porque você tem que ter um ectoplasma limpo. Como é que você vai aplicar um passe magnético no seu irmão se você é escravo do vício? Se você é vítima de si mesmo, o algoz de si mesmo. Você que precisa de tratamento primeiro. Você bebe cerveja, uísque, cachaça, qualquer tipo de bebida alcoólica. Ah, eu só bebo uma vez por semana, um pouquinho. Tirando os dois dedos de vinho todo dia, que é bom para o coração, tá? Eu estou falando, eu bebo socialmente no final de semana. Seu ectoplasma está impregnado da substância etílica do álcool. Vai aplicar passe magnético na reunião? Não, não vai não. Você que precisa de passe. Você que precisa de passe. Quer ser médium com Jesus eficiente? Médium mesmo, hein? De verdade. Além da reforma íntima que tem que fazer, não da boca para fora, mas fazer mesmo, hein? Se evangelizar de verdade, né? De forma fanática, doutrinária, cheia de convicções, paradigmas, dogmas, doutrina. Não, evangelizar de verdade, hein? Que nem os carinhas aqui de quinta, sexta, sétima, oitava grandeza. Tá? Você não pode ter vícios. Não pode ter droga, não pode ter bebida alcoólica e não pode ter cigarro. É, você tem que pagar o preço, você não quer ser médium com Jesus? Sendo que é um preço bem barato, né? Ou de graça. Porque isso não serve para nada, só serve para te prejudicar os vícios. Mundo regenerado não tem nada disso. Se você quer viver num mundo regenerado, mas gosta de uma cerveja no final de semana, e você fazer reforma íntima, não. Fica tranquilo, vocês vão tirar você daqui, quando aqui começar a ser regenerado, como já está, eles vão tirar você daqui e vão botar você num planeta que você gosta de tomar uma cerveja no final de semana. Lá pode. Lá pode fumar. Hã? Lá pode. Aí fica todo mundo feliz. Você quer tomar um banho de erva para limpar a sua aura? Você quer se limpar. Mas você primeiro já limpou a sua mente? Limpou a sua mente, as emoções? Porque não vai adiantar tomar o banho de erva. Vai limpar tudo e se sua mente continua poluída, né? E as emoções. Porque a mente cria formas pensamento. Formas pensamento. E as suas emoções dão cor e vida a toda forma pensamento. Se as suas emoções forem positivas, as formas pensamento serão positivas. Se as suas emoções forem bem complicadas, desequilibradas, as formas pensamentos serão bem complicadas, que vai ficar pairando na tua aura e no teu perispírito também, hein? Aí toma o banho de erva. A erva, as ervas têm o seu bioplasma. O melhor horário para você cultivar as ervas é de dia, não importa o horário. Porque durante o dia, o bioplasma dela está bem ativado. De noite, ele diminui muito, então não é eficiente. Colha as ervas de dia. As ervas certas. Ela tem o seu bioplasma, seu magnetismo próprio e todo o processo de fotossíntese que é energético, que ela sofre. Você pode macerar as ervas ou queimá-las, defumá-las. É simples lei da física. A infusão das ervas na água, né? Você toma o banho com aquela água, sem as ervas, só o líquido, e as ervas têm um caráter curador, reconstituinte, energizante, assim como as ervas queimadas, defumadas. A fumaça, né? A queima, tem o mesmo efeito dela mergulhada nas águas. Eu vou dar um exemplo, hein? Eu não sou preto velho, não, hein? Mas eu vou dar um exemplo. Vamos supor, você quer tomar um banho de ervas para se acalmar. Para se acalmar, você pode pegar erva cidreira, manjericão, menta, poeja, e faz esse que eu falei agora, ou a queima ou a infusão nas águas. Esse banho de erva acalma. Ele age no teu chakra plexo solar, tira algumas energias densas de lá, ele atinge o seu sistema nervoso, o seu hipotálamo, e você vai ficar calminho, mas não vai resolver o teu problema não, hein? Vai ajudar. Mas você também tem que colaborar, né? Medita, fica calmo, esse banho é bom. Você quer tirar energias densas da tua aura e até do teu perispírito, hein? É mais da aura, né? Energias muito densas, muito pesadas. Você vai usar as ervas que são pontiagudas e que têm cheiro forte. Exemplo, arruda, guiné, samambaia, levante, aça-peixe, alfavaca, pinhão roxo, peperegum. Tirar energias densas. Capim de aruanda. Essa é para ficar calmo. Essa é para ficar calmo. Não é para tirar energias densas. Isso não é mandinga, não é misticismo. Isso é lei da física, tá? É ciência. Ciência. Agora, eu vou rasgar um pouquinho o véu para vocês. Imagine uma mulher. Essa mulher tem 40 anos. Agora, vamos para quando ela era criança. Desde criança, ela está na religião evangélica. A mãe dela era evangélica, uma mulher de bem, evangelizada, uma boa mulher, a mãe dessa criança. E essa mulher, claro, tem um marido, o pai da menina. O pai da menina, quando a menina, da infância da menina até a adolescência, ele abusa dela sexualmente. Sem a mãe saber, né? Vamos supor, o pai está abusando dela sexualmente na infância e na adolescência. Na adolescência da menina, acontece uma situação que a mãe da menina descobre que o marido está abusando sexualmente da própria filha. A mãe não aguenta, tem um infarto. Vai para o hospital, mas não desencarna. Tem um infarto forte. Vai para o hospital. E aí ela está sentindo que vai morrer, que vai desencarnar, e fala para a filha: filha, eu vou te pedir uma coisa, me prometa que você vai continuar na religião evangélica. Você não vai sair de lá, da religião. Evangelize-se, siga os caminhos do Jesus. Aí a filha promete que sim. E a mãe passa um tempinho, morre mesmo, desencarna. O infarto foi muito forte. E aí a menina continua se evangelizando. Só que o pai, ele para de abusar dela. Ele se arrepende. Ele se arrepende. A mulher morreu. Ele olhou para a filha, viu toda a besteira que ele fez durante todo aquele tempo. Se arrependeu. Ele continua cuidando da filha, só que ele entra num processo de culpa. Ele passa a vida inteira ali com culpa. Se sentindo culpado. Quando ele começou a abusar sexualmente da menina, ele despertou umas lembranças no arcabouço mental da menina que estavam adormecidos. Umas lembranças aí de outras encarnações, né? Umas encarnações onde essa menina fez umas coisinhas complicadas. Por causa do abuso sexual do pai, ele despertou na menina umas coisinhas que não era para despertar. que estava adormecido. Sabe o que ele despertou? Umas lembranças de quando a menina, o espírito dela, em outra encarnação lá atrás, ela foi dona de um cabaré. Ela se vendia, ela era dona, mas também ela se vendia também, vendia o corpo. Era garota de programa, lá atrás, em outra encarnação. Só que quando ela era dona do cabaré, por causa dessa prática com vários homens, ela adquiriu um vício, o vício da promiscuidade. Em muitos homens que ela se deitava, ela cobrava, mas ela gostava daquilo. Ela sentia prazer com muitos deles. Alguns não, né? Que às vezes não é o meu tipo, aquilo tudo, né? Mas às vezes vinham os caras que eram o tipo dela, ela gostava e ainda por cima ganhava dinheiro. Então ela adquiria um vício. Só que ela tinha um amante. Nessa época que ela era dona do cabaré, ela era apaixonada por esse amante. Ela não largava ele por nada, hein? E ele também gostava dela. Só que essa encarnação do cabaré não foi uma só. Ela teve várias outras encarnações. Vamos dizer que foi cinco. Ela teve mais cinco encarnações, essa do cabaré e mais quatro, que foi a mesma coisa. Promiscuidade e junto com esse amante. Quer dizer, eles estão emaranhados, eles estão ligados um no outro já há bastante tempo, em cinco encarnações, hein? Aí o plano espiritual resolve, assim, vamos resolver isso aí, né? Porque esses dois aí estão num relacionamento doentio. Eles estão num relacionamento bem doentio. Então a gente tem que resolver isso. Não pode mais ficar esse relacionamento doentio, porque ela está possuindo ele. Ele é como se fosse um capacho dela. Uma paixão doente. Há cinco encarnações, hein? Na sexta, é essa encarnação que eu falei, que ela é que é a menininha que foi abusada, que a mãe é evangélica, infartou. Essa é a sexta encarnação. Só que quem é o pai dela? É o amante, hein? É o amante. Da época do cabaré e das outras cinco encarnações. Das outras quatro encarnações. É o amante. Só que os dois entram no esquecimento. Quando ela está encarnada, ele encarnado, ele era o pai. Está no esquecimento. O que acontece de repente? Depois que a mãe dela desencarna, passa um tempo, o pai desencarna também. Lembra que eu disse que ele estava se sentindo culpado, o processo de culpa? Porque ele abusou da filha? O que aconteceu quando ele desencarnou? O espírito dele continuou dentro da casa com a menina e ele fica do lado da filha o tempo todo. Porque ele se sente culpado, então ele quer ficar ali do lado, um meio de pedir perdão na cabeça dele. Ele quer ficar do lado da filha. Só que a filha já está com 40 anos. Ela está na religião evangélica. Só que ela foi abusada quando era criança e na adolescência. Lembra que eu disse que despertou uma lembrança na mente dela, da época de que se prostituía? Ela passa a vida inteira procurando um marido, um namorado, e não consegue achar. Ela vai na igreja procurar marido, procurar namorado. Não consegue achar. Porque ela escolhe muito, sabe? Ela quer um cara perfeito. Não existe isso. Tem que saber conviver com as diferenças. Ela está escolhendo muito, o tempo está passando. A mulher já está com 40. E como ela teve essas lembranças lá do cabaré despertas quando ela era criança e adolescente, ela lembrou e começou a gostar de ser promíscua, a vontade do sexo. Só que por causa da religião, ela se segurava. Devia ser um sofrimento e tanto, né? Porque ela sentia aquela vontade louca, mas se segurava por causa da religião. Que não podia. Só que os pensamentos estão lá. Pensamento, vontade, pensamento de sexo com um homem aqui. Ela via um homem, imaginava um monte de coisa, via outro, imaginava. Pensamento, vontade, Durante anos, anos e anos e anos, esses pensamentos eram tanto na rua como em casa. Imagine, anos e anos e anos esses pensamentos. Como é que era a contraparte astral da casa dela? Sabe como é que era? Cheio de imagens mentais, no teto, nas paredes, muito bem detalhadas. Os espíritos chegam e vê tudo. Dos pensamentos dela de sexo. Se ela se imaginava com um homem tal fazendo sexo, aparecia as cenas nas imagens mentais. E a aura dela também, cheia de forma pensamento, relacionadas a sexo promíscuo. E algumas outras formas pensamento, que parece uma fuligem, até no perispírito dela. Anos, imagina a quantidade de antimatéria, hein? Na aura e no perispírito. E dentro de casa, nas paredes em casa, escorria uma gosma meio amarelada, uma gosma fétida, por causa dos pensamentos de promiscuidade. A casa inteira era um lixão astral. Podia estar limpinha, né? A parede pintada, tudo direitinho, mas quem era espírito e via a casa era um chiqueiro, por causa dos pensamentos dela. Anos e anos e anos de pensamentos. Os espíritos superiores falaram, a gente vai ter que resolver isso aí, hein? Porque tá feia a coisa. Lembra que o pai dela fica do lado dela, direto, o espírito? Ela não vê. Quando ela desdobra, porque ele está ligado nela, de várias encarnações. Tem uma ligação fluídica dos dois, bem forte. Quando ela deita para dormir, ela desdobra. Quando ela desdobra, ela adquire bastante lucidez espiritual, porque ela está ligada no corpo, porque tem um cordão de prata, tem um duplo etérico, ela não se desprende totalmente do corpo. Mas quando ela desdobra, ela adquire bem mais lucidez. Aí o que acontece? Ela lembra de outras encarnações. Aí ela vai e se depara com o pai em casa, que ela está desdobrada e o pai desencarnado. Só que quando ela olha o pai, ela não vê o pai. Sabe quem ela vê? Ela vê o amante. Ela fala assim, você me enganou, hein? Você veio como meu pai, mas você não é meu pai, não. Você é o fulano, hein? Só que ela é obcecada por ele. O que ela faz? Ela fica perseguindo ele. Tinha uma ligação fluídica nele, que era tipo uma coleira que ficava no pescoço dele, e ele ficava igual um cachorro. Quando ela é desdobrada, ele tava no chão. Pelo amor de Deus, não aguento mais. Ele era um escravo sexual dela. Não aguento mais, me larga, me deixa aqui, me deixa embora. Ela tinha uma ligação fluídica nele. Ele tinha uma coleira, igual de um cachorro. E ela desdobrava. Quando o corpo dela estava lá, ela era uma mulher bonita, uma mulher vistosa. Como é que era o espírito dela por causa dessa loucura de sexo? Ela parecia uma bruxa. Os dedos compridos, com as unhas compridas. A pele toda enrugada. O cabelo todo despenteado. É medonho o negócio. Ela ia em cima dele, cravava as unhas nele. E ela tinha dentes de vampiro. Ela enfiava os dentes no perispírito dele, no corpo astral dele, seja a parte que for, geralmente é no pescoço, e fazia sexo com ele, desdobrada, e sugava toda a energia dele. Ela era uma vampira dele, obsessora. Isso é a típica situação de um obsessor encarnado para com um desencarnado. Vocês achavam que era só o desencarnado, que obsediava vocês? O encarnado também obsedia um desencarnado. Ali era uma obsessão de um encarnado com um desencarnado. Como é que vai resolver isso? Aí chegam os espíritos superiores. Aí chega um preto velho e um guardião ali. Ela não consegue enxergar, porque eles estão num padrão vibratório mais alto. Eles estão invisíveis para ela, porque ela está mais materializada. E aí o preto velho fala, vamos ter que resolver isso aí, né? A ordem veio lá de cima, porque a gente tem que acabar com esse problema. Tem que acabar com esse problema. Como é que vai ser? Hoje eu não vou me estender muito não, hein? Mas essa mensagem aqui é importante, porque a gente sabe onde vai chegar. Vai chegar em muitos. Vai. O Pedro não sabe, mas nós sabemos. Porque tem gente aí que tá com a história igualzinha, hein? Bem parecido, hein? São muitos, hein? Vai chegar lá. E aí? Qual é a ideia? Vamos trazer a mãe da menina desencarnada, a mãe dela, que tá numa colônia espiritual. A mãe dela tá bem. Traz a mãe dela para a casa dela. Eles se fazem visíveis para ela. Quando ela está desdobrada junto com a moça, vem, né? O marido, né? Desencarnado. no caso o pai dela, que ela vê como amante. Aí a mãe dela vem com os benfeitores. Porque os benfeitores sabem que se fosse eles, ia ser difícil convencer. Aí traz a mãe, que ela amava a mãe. Aí a mãe vai, minha filha, ela, mãe, ai, filha, não faz isso, é, conversa, aquela coisa toda, acho que ela choradeira danada, e daquele choro, aquela emoção de amor, a mãe, a filha, só essa emoção de amor já dá uma melhorada no perispírito da moça, que já está todo transfigurado por causa das atitudes dela, por causa das emoções desequilibradas e dos pensamentos loucos de sexo doentio. Já dá uma melhoradinha, não fica totalmente, mas dá uma melhoradinha. Depois desse procedimento, o preto velho pega ela adormecida, só que o perispírito dela tá cheio dessa substância mental tóxica dela mesma que ela cria, né? E a aura também. Tá bem pesado o negócio, porque são anos, né? São anos. O que que o preto velho vai fazer? Vai levá-la numa floresta. Vai chamar uns 3, 4 caboclos que sabe manipular os elementais da natureza e as ervas, conhecedores das ervas, da fitoterapia. E eles invocam os elementais da água, porque foi numa cachoeira, com verde todo em volta. As ondinas, ele chama as ondinas, para limpar o perispírito dela todo. E traz as ervas certas, macera tudo, potencializa ali o sumo das ervas, dá um banho nela ali, no perispírito dela, no corpo astral dela, limpa tudo. Ali esse é o famoso descarrego, né? No plano astral, hein? Desdobrado. Desdobrada, menina. Para quando ela voltar para o corpo, ela voltar mais leve, não vou, porque se ela voltar daquele jeito, os pensamentos vão continuar. Então tem que limpar tudo para ela poder se equilibrar mentalmente. E quando ela acordar, porque o preto velho vai conversar com ela, vai dar conselhos, caboclo também. Ela não vai lembrar de nada, mas ela vai acordar com vontade, uma vontade muito forte de mudar. Muito forte de mudar. E ela vai ser intuída. Lembra? Os espíritos vos dirigem? Ela vai ser intuída direto. Se precisar desdobrar na noite seguinte, desdobra para conversar. Ela vai se equilibrar muito mais. Ela vai passar por um processo psicológico em desdobramento. Porque os pretos velhos são bons psicólogos, né? Aí ela vai acordar, de repente, vai falar, não, vou mudar, acabou isso. Ela já para de ficar daquele jeito, também já limpou tudo, já está melhor. Mesmo ainda tendo problemas, ela está sendo orientada em desdobramento. A espiritualidade já começa a mover, fazer aparecer alguém, aparece um namorado, e namora, casa, e o problema se resolve bastante, bastante. E isso acontece toda hora, de várias formas diferentes. Várias formas diferentes. Tem obsessão de encarnado com encarnado, de mãe com filha, pai com filha com pai, filho com a mãe, de outras encarnações. Aí quando os dois dormem, desdobram, imagina como é que não deve ser, hein? Percebe bem aí? Vê aí se vocês não conhecem alguém que o pai obsedia o filho, fica cobrando atenção excessivamente, faz chantagem emocional, porque quer atenção, diz que não está dando atenção, em excesso. É, você pode estar sendo obsediado pelo seu pai, hein? Ou pela mãe, ou com o irmão. Tem de várias formas, de amigo com amigo, colega com colega. Né? Geralmente é amigo com amigo, né? Amizade doentia, hein? Teu amigo tem ciúme de você. Se arruma uma namorada, ele faz de tudo para você terminar com a namorada. Até inventa coisa, hein? Inventa coisa que não existiu pro teu namoro acabar. Que coisa, hein? Obsessor, teu amigo obsessor. Outra história. Rapazinho está levando uma vida promíscua. Um rapazote de 25 anos, vamos dar um exemplo. Uma vida promíscua. Já há um bom tempo, desde os 18 anos que ele está assim. 7 anos na vida promíscua. Muito promíscua, muito, muito. E aí os espíritos estão vendo que vai dar problema. Vai chegar uma hora que ele vai pegar uma doença e vai se arrasar, hein? Vai se arrasar, a doença está chegando. Então temos que tomar uma providência. Ele dorme, os espíritos superiores vão conversar com ele, vai explicar toda a situação. Ele vai passar por um processo de hipnose durante o sono, pelo espírito. E ele vai ser intuído, ele vai sentir uma vontade muito grande de entrar numa igreja evangélica pentecostal. Só que antes de fazer isso, vamos supor que seja um caboclo. O caboclo vai fazer isso para ajudar o menino. Antes disso tudo, ele vai na igreja primeiro. Na igreja pentecostal, o caboclo. Só que o caboclo não vai como índio, não. Ele vai de terno. Ele vai com um terno bonito. Ele vai com um terno bonito. Porque lá na contraparte astral da igreja evangélica pentecostal, tem um pastor que ele, como está desencarnado, ele sabe, já sabe como é que funcionam as coisas, né? Então vem o povo de Aruanda, vem o povo de outras colônias espirituais e entra lá e eles batem papo, eles são amigos, não tem essa briga, né? Mas tem alguns guardiões lá na igreja que são recém-desencarnados evangélicos e eles ainda estão ainda com a doutrina muito forte neles. Então o caboclo vai com um terno, não vai vestido de caboclo, para não dar problema, né? Porque os caras estão desencarnados, mas a doutrina ali em alguns ainda é forte, hein? Então ele vai falando na linguagem evangélica, ó, eu estou aqui para fazer uma caridade, e o cara que recebe ele lá, o desencarnado que recebe o caboclo está de terno, ele acha que o caboclo é um pastor. Ô, pastor! Pro caboclo. Ô, pastor, seja bem-vindo! Aí o caboclo fala para ele, ô meu irmão, aí ele fala a linguagem evangélica, não, eu estou aqui para recuperar uma ovelha que saiu do aprisco de Jesus Cristo. Pastor, o índio, o caboclo de Aruanda, fala a linguagem evangélica para o guardião lá da igreja. Aí vem o pastor da igreja falar com ele, só que o pastor já tem a mente mais aberta, já sabe muito bem quem é o índio, né? Já sabe que é o de Aruanda. Ô, meu irmão de Aruanda! Fala isso, não fala na frente dos outros, né? Fala meio pra cá, porque os outros estão chegando agora, ainda tá, né? Isso aí vai sendo dito pra eles aos poucos, senão surta, né? Aí ele fala tudo pro pastor desencarnado, porque o pastor desencarnado trabalha com o pastor encarnado, porque o pastor encarnado é médium. O pastor pentecostal encarnado é médium. Só que ele não pode incorporar no pastor. Ele dá uma canalizada, se aproxima um pouquinho, mas sem se acoplar, não pode ter processo de incorporação. E às vezes vai um povo de Aruanda lá também, de terno, dependendo da igreja. Tem uma igreja que os outros já sabem tudo quem é, eles vêm como são mesmo, como preto velho, como caboclo mesmo, vestido a rigor, depende da igreja. Incorpora no pastor, tem uns que incorpora, preto velho, caboclo, incorpora no pastor. Só que o caboclo ou o preto velho, quando incorpora no pastor, ele tem que falar a linguagem evangélica. Aí ele usa o pastor com o vocabulário que o pastor tem, que é evangélico. Só que tem um preto velho incorporado nele, ou um caboclo. Aí ele fala, estou com o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus. E é um caboclo ou um preto velho incorporado nele. E se eles tiverem a visão e o preto velho quisesse mostrar, ou o caboclo, ou um Exu, ele transfigura o perispírito dele e se mostra como ele acredita. Um anjo do Senhor. Um homem todo de branco, cheio de luz. Aí ele fala, estou vendo um varão do Senhor entrar aqui agora, ele vai me usar. Mal ele sabe que é um preto velho, um caboclo, ou um Exu. Que veio lá de Aruanda, hein? Aí esse menino, esse rapaz, que vai ser, ele vai sentir uma vontade muito grande de entrar na igreja pentecostal, ele vai entrar, porque ele vai acordar com vontade de mudar, ele vai querer entrar na igreja pentecostal. Vai. Por que a igreja pentecostal? Porque esse rapaz, o espírito desse rapaz, ainda não é muito capaz de compreender a linguagem científica mais profunda da doutrina espírita. É muito para o espírito dele. Ele não vai compreender. Então ele vai ser levado num lugar onde tem uma linguagem mais fácil, de melhor compreensão. Não é que seja pior ou inferior, não. É cada um trabalha de uma forma diferente. A capacidade dele de entendimento e compreensão vai ser na pentecostal. E a igreja evangélica pentecostal faz um trabalho lindo com relação a essas pessoas, que eles tiram do antro da prostituição, eles tiram do antro das drogas, eles tiram do crime. Só que tem que falar aquela linguagem. Irmão, não volta para as drogas, não. Não volta para a prostituição, não. Não volta para o crime, não. Senão você, quando morrer, você vai para o inferno e vai ficar lá por toda a eternidade. Aí o irmãozinho, com medo de ir para o inferno, ele fica num caminho mais moralizado, né? Mais de moral mais elevada, sem vícios, se evangelizando, pelo medo. O medo de ir para o inferno. Eles arrebatam fiéis que têm vícios, que têm uma postura meio complicada, que comete crimes, pelo medo. É eficiente. É pelo medo? Sim, mas é eficiente. O cara sai do crime, o cara para de usar drogas, o cara sai da prostituição. O cara faz uma reforma íntima, porque na igreja também tem reforma íntima. Ele para de fazer fofoca. Entre aspas, né? Que tem na igreja bastante fofoca, né? Tem promiscuidade também, tem traição, na encolha, né? Escondido. Mas tem muita gente que melhora. Assim como também tem isso em centro espírita, centro de umbanda, e tudo quanto é religião. Não é só na igreja, não. Aí, pelo medo, ele entra no caminho. Aí daqui a umas duas encarnações, três ou mais, aí quando ele nascer, a espiritualidade insere ele numa religião para ele expandir um pouco mais a consciência, né? Aí às vezes acontece todo aquele problema, né? Transfere o jeito evangélico de ser para o espiritismo, aí dê mais um problema para resolver. Olha quanto tempo, olha que demora para abrir a mente do cara, hein? Imagina quantas encarnações, hein? Para abrir a mente do cara, hein? É, porque a humanidade desse planeta é muito evoluída, né? Muito avançada, né? É avançadíssima. Avançadíssima. Muito avançada, né? Aí quem vem pra cá com uma consciência expandida grande, bem grande, né? Vem por amor, né? Sofre. Sofre porque olha assim, ó. O cara foi daqui até ali. Ele levantou e foi daqui até ali. E o cara que tem a consciência muito mais expandida, tem uma evolução muito maior, ele já foi no final da galáxia e voltou 500 vezes. Aí ele tem que se diminuir para poder falar de acordo com o que o irmãozinho entende. Tem uma paciência danada, que foi o que o representante teve quando desceu aqui há 2000 anos atrás, né? O espírito da categoria dele, da estirpe dele, no meio de um monte de neandertais que acabaram de descer da árvore, né? É assim que funciona. É desse jeito. Então, eu vim aqui hoje, junto com o Exu Sete Trevas, ele já falou bastante, Exu Sete Trevas incorporado na Sabrina e eu, canalizado com o Pedro. Né? Ele veio trazer um assunto, eu trouxe outro. E fica todo mundo feliz, né? Por enquanto, só até aqui. Não vamos nos estender. Muito obrigado. Fiquem com Deus.